要开始。 Delta 3, respondo a Charlie 3, vamos.

Alicia, not see you at the Med 1 arrival. 340, saída por 1, transição elefa, decolará 10, primeira curva à direita. Aciona 5074, controle 12029. Roger. de Itapetuna. O Veragão volta a dia. 308, saiu 52, meia grato, bom dia. Segurado ao próximo dia, contato final, se não vai ser, na frente, um novo, dois, quatro. Salvador, muito bom dia, 9978, está estabilizado e nesta hora, na chapa da sua. Serão 9972, com o dia, com o tempo, com o tempo, com o zero, vento 0,40 graus, 49. 219. Vai 97, para decolagem do Cielo 10. Campinas, subida 320, decola da Cielo 0 com curva direita, subida São 1, transição morte após o Cielo 0, por base, Cielo no meio, passeio a rota do plano. Acela 5123, controle 120, décima 8. Acciona 5133, controle 1 2 8.